nós vamos dar prosseguimento ao estudo das sete bem-aventuranças do Apocalipse. Muita gente pensava que as bem-aventuranças fossem somente aquelas famosas que estão no Sermão da Montanha de Jesus. Mas ocorre que o Apocalipse também é de Jesus. Está logo no princípio, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então pronto, na João. João foi o repórter. Ora, se Jesus, no Sermão da Montanha, relacionou uma série de maravilhosas bem-aventuranças, por que não faria isso no Apocalipse, que é o Evangelho moderno? No Evangelho nós temos essas bem-aventuranças aqui. E depois nós faremos a correlação entre as bem-aventuranças do Evangelho e as bem-aventuranças do Apocalipse. Se vocês continuarem fazendo a sua parte, eu poderei fazer a minha, que é principalmente escrever e falar. Essas são as bem-aventuranças do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguem, quando vos injuriam e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Realmente, os profetas que vieram antes de Jesus e antes daquela geração também foram perseguidos, porque assim eles perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A simples leitura disso aqui se vê que seguir as bem-aventuranças é merecer toda aquela beleza que se encontra lá no final do Apocalipse, principalmente quando vem baixando sobre a terra a Nova Jerusalém. Nós estamos próximos dessa ocasião, porque a religião de Deus está preocupada em realizar a união das duas humanidades. Unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Depois nós voltaremos a esse assunto, inclusive na coleção Brasil Apocalipse. Mas vamos agora à quinta bem-aventurança do Apocalipse, já que nos lembramos e lemos as bem-aventuranças do Evangelho. Quinta bem-aventurança do Apocalipse de Jesus, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus, e reinarão com ele os 1000 anos. Que ressurreição primeira seria essa? É que nós estamos assistindo aqui, na religião de Deus, na carne nós estamos ressurgindo. No caso, seria uma ressurreição na própria carne. Porque quando você deixa os seus erros e os seus enganos do passado, você está ressurgindo, você está vindo da morte, do erro, do engano, do pecado. Então você está renascendo nesta própria vida que você estava vivendo errada. Ora, quem é capaz de entender isso e remodelar a sua alma, o seu espírito, seguindo os ensinamentos de Cristo Jesus, está ressurgindo antes que haja a ressurreição coletiva, que vai se dar daqui a pouco, com o julgamento final. Esses que ressurgem agora, individualmente, lembre-se que o irmão Zaru dizia que haveria o apocalipse do homem e o apocalipse da humanidade. Esses que já estão realizando o seu apocalipse, vencendo o seu Armagedon individual, que ocorrerá com eles? Qual será o prêmio? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo Jesus, e reinarão com eles os 1000 anos. É para isso que nós estamos convidando vocês. Por isso que lá em seguida eu vou explicar umas certas coisas da igreja de Pérgamo e de Laodiceia, que é muito importante, porque são fatos que estão se dando agora. Mas antes, temos que entrar com as bem-aventuranças, para que vocês possam ser bem-aventurados, felizes nessa luta inteira. Porque não se iludam, tudo isso vai mudar. Mas prosseguindo, sexta bem-aventurança agora, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que é que nós estamos fazendo agora? Guardando as palavras da profecia deste livro. Sétima bem-aventurança, sétima e última, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nós estamos lavando as nossas vestiduras, a nossa moral, a nossa alma, o nosso espírito com esse conhecimento. Mas não basta ter esse conhecimento. Eu digo isso aqui a todo momento, a todo instante, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo, a todo milionésimo de segundo. Não basta ter esse conhecimento, tem que empregá-lo no bem da humanidade. E a forma de empregar, vocês estão aprendendo aqui. Até essas crianças que estão aqui na frente, eu vou pregando, e elas vão absorvendo conforme o entendimento das suas idades, não somente físicas, mas também espirituais. Talvez haja crianças aqui que entendam com maior facilidade do que muitas pessoas já adultas. Nós estamos tendo a oportunidade agora de lavar as nossas vestiduras. Mas alguns, ao mesmo tempo que lavam as vestiduras, procuram sujá-las. Prestar atenção? Eu estou lendo as bem-aventuranças do Apocalipse e estou comentando. Eu gosto assim. E aí, peço que datilografem, eles datilografam, eu faço um copy desk, porque o melhor discurso de improviso é a pior literatura escrita. Porque você para, você abre parênteses e demora a voltar, às vezes, ao assunto. Vocês, quando estiverem falando e que forem abrir parênteses, põe um papelzinho na sua frente e diga um assunto que vocês estavam tratando. Escreva assim, um rabisco qualquer, porque às vezes vocês esquecem de voltar. Então, a sétima bem-aventurança do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, esta: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Que vida? Vida eterna, é lógico. E entrem na cidade pelas portas. Quer dizer, não entrem como clandestinos, para não serem jogados ao mar. Muitos clandestinos antigamente eram jogados ao mar. E no mar seria o mar do sofrimento, né? Bom, chegamos ao final da leitura das bem-aventuranças do Apocalipse. Creio que a maioria de vocês não soubesse que elas existiam. E em seguida nós vamos falar sobre muitos outros assuntos que interessam a nossa salvação individual e coletiva. Sem este conhecimento, o Brasil jamais se libertará. Deus está presente.